Como é que funciona fazer cara de mal? Eu falei. Sinto que reclamam tanto de vocês. É tudo intriga. Senhores, no nosso último encontro, na terça-feira, nós nos dedicamos a uma questão que, para se discutir ética sob uma perspectiva ontológica, prestigiando uma ideia que não é propriamente a da ética de princípios, mas da ética da prudência. A ética da prudência nasce de determinados procedimentos. Ela é ética criada e ao mesmo tempo compartilhada pelas pessoas, que executam com base numa ideia de eficácia. Eficácia e risco. Eficácia e risco calculados dentro de um campo social. Pressupõe, portanto, que as pessoas conheçam as regras do campo social. É por isso que um instrumental analítico do próprio campo social costuma ser útil. Trabalhamos aqui com Bourdieu, como esse instrumental analítico do campo social, da construção de regras do campo social, da reprodução de regras do campo social. Vimos dois conceitos básicos, hábitos e campo. Campo é um conceito interessante para que você pare de falar à sociedade, os valores sociais, o que a sociedade quer. Eu não tenho a menor ideia do que a sociedade quer. Aliás, eu acho, inclusive, que opinião pública não existe. Estou falando sério. Em primeiro lugar, porque quem fala de opinião pública pressupõe que quando faz uma pergunta para você, você, de fato, já tenha uma opinião prévia sobre o assunto perguntado. Você anda na rua e alguém te entrevista. Qual a sua marca de shampoo favorita? E você, diz o primeiro que vem na sua cabeça. Como se você tivesse acordado naquele dia e dissesse, cara, qual o shampoo que eu mais gosto? Oh, você não faz, você faz essa pergunta na hora que te chamam na chincha para responder alguma coisa. Quando responde, essa resposta aleatória, resposta que é pós-pergunta, que a ideia pós-pergunta, gerada pela pergunta, é feita da forma como é feita por uma série de fatores que você desconhece. Tem que responder o primeiro nome só para se livrar logo do entrevistador e assim que entra na farmácia, compra um shampoo completamente diferente daquele cuja marca diz. Diz porque achou bonita a propaganda, mas não quer dizer que gosta do shampoo que compra. Na verdade, nunca usou o shampoo. Compra porque pediram para ele comprar, é a única marca que ele lembra. Compra porque na camisa da entrevistadora está escrita Paiô. E aí você lembra da marca de shampoo. Compra porque desde criança a única marca que você lembra é Johnson & Johnson. E você sinceramente nem sabe se além de shampoo infantil existe outro da Johnson & Johnson. Que não fique ridículo você dizer que usa. E assim vai. Depois que dão as respostas, sabe lá por que motivos, as pessoas tomam tudo e apresentam como análise de pesquisa de opinião. Depois a campanha de propaganda foi eficaz, como se você só tivesse decidido que viu a propaganda. Tanto é que o número de consumidores que falam da marca é de 70%. Com a eleição fica pior ainda. Por que você vota em alguém? Tem gente que vota porque é o único número que lembra, tem gente que vota porque errou na hora da urna, tem gente que vota porque odeia o outro cara muito mais do que esse em quem votou, tem gente que vota porque ganhou um saco de cimento, tem gente que vota porque achou um cara bonito, tem gente que vota porque o nome é parecido, ele acha legal ter. Os motivos são absolutamente singulares, mas depois de eleito você soma tudo a mataroca só. Os eleitores aprovaram o discurso dele. Você sabe? Meu amigo, uma banana mais uma pera dá dois nada. Coisas de naturezas diferentes não podem ser somadas. Você só pode somar coisas da mesma natureza. Para somar maçã e pera, é preciso converter os dois num conceito, um conceito de fruta. Maçã é fruta, banana é fruta, mas isso não permite nem igualitarizar os dois, nem diferenciar, nem nada, é pura invenção. A opinião pública é tão inventada quanto a ideia de fruta. Natural só a banana e a maçã, e os dois não são somáveis. O que faz você agir não é somável com o que faz o outro agir, e cada um age por motivos absolutamente singulares, absolutamente singulares. Unificá-los é uma abstração. Isso é importante, porque todo direito é baseado na hipótese de que é possível unificar uma vontade social. Já parou de pensar nisso? O direito é fruto da vontade social. Que vontade social? Alguém te perguntou alguma coisa sobre a lei que fizeram ontem? Sabe qual é? Nem eu sei qual é a lei que fizeram ontem. Mas devem ter feito alguma, nem que seja por medida provisória. Afinal de contas, ontem foi quarta-feira, é o único dia que Brasília funciona. Não fizeram nada ontem, não fizeram nada a semana inteira. Ninguém perguntou nada. Para poder falar em direito como fruto da vontade, é preciso unificar. Como que você unifica? Pasteurizando as vontades individuais. Você vira um homem natural. Todos falam da ideia de natureza humana, no pensamento moderno. A ideia de natureza humana é a própria morte do indivíduo. Nasce o sujeito que é igual a todo mundo. Você é igual a todo mundo, você pensa como todo mundo, acaba com você como indivíduo. Todos os discursos levam a você como indivíduo. O auge deles é Rousseau, com a ideia de vontade geral. A vontade geral não é a vontade que você diz quando abre a boca. Não é o que você diz que quer quando abre a boca. A vontade geral é aquela que você diria se você dissesse, movido por razão mais piedade, que são atributos naturais seus. No fundo, todo mundo é racional e piedoso. O que não quer dizer que haja sempre movido por razão mais piedade. Porque a cultura tem escalar em nós a piedade. Nos tornamos impiedosos pela cultura. Agimos mais pela razão do que pela piedade. Mas se você conseguir buscar em você o homem natural que há em você, você agirá com razão mais piedade. A ação feita com razão mais piedade, a lei feita com razão mais piedade, que ele chama isso de vontade geral. Por que vontade geral? Se todo homem é capaz de razão e piedade no fundo, então a vontade, fruto de razão mais piedade, é uma vontade estranhamente coletiva. É a vontade de todos. De todos os homens naturais. Se você não concorda com ela, é porque você não está pensando com razão mais piedade. Não é legal? E assim ele cria um totalitarismo democrático. E diz que obedecer à lei é ser livre. Não é estranho? Por que você é livre quando obedece à lei? Porque a lei é fruto da sua vontade. Se você faz o que você quer, então você é livre. A vontade geral é a sua. A vontade geral é de todos. Ainda que você, para abrir a boca, diga outra coisa. Eu não preciso perguntar para você o que você acha. Para falar de vontade geral. É uma coisa que fruta. Você pasteuriza, você homogeneiza. Usa um critério em que tudo fica igual. Usa um critério para dizer que maçã é igual a banana. Eu uso um critério para dizer que você é igual a todas as outras pessoas da sala. Quando você sabe que você não é. Fisicamente diferente, pensa de forma diferente, sente coisas que só você sente. Somos muito diferentes. Mas partimos do pressuposto de que não existem diferenças. Porque ela é inventada. Ela parte do conceito de que, de fato, as pessoas pensam de uma forma única. Agem por um motivo único. Não agem por um motivo único. Para saber por que motivo cada um agiu, só perguntando para cada um, isso não geraria nada somável. Vocês são todos diferentes? Se eu somo e falo que todos têm opinião única, só pode ser um artificialismo. Não tem jeito. Por isso, um dia fala em tanto. Ele pega comunidades pequenas. Ele não diz por que você age. Ele fala de regras do jogo. A diferença entre o homem prudente e o imprudente é que o prudente age de acordo com as regras do jogo. O imprudente não. Algo lhe constrange a agir de acordo com as regras do campo? As ideias de fracasso e sucesso. As regras são postas. Ou você as segue, ou está ferrado. Ou está ferrado. Olha uma coisa engraçada, saiu o resultado do Enad. O Enad substitui o Trovão. Ele mede conhecimento, resultado final do curso de Direito de duas formas. Diferente do antigo Trovão. O antigo Trovão pegava a nota dos concluintes. O Enad pega a nota de quem está se formando e quem está entrando. O quem está entrando leva em conta não nota de vestibular, porque não dá para comparar a prova de vestibular de uma universidade com outra. Ele leva em conta, de fato, o conhecimento dos alunos dos primeiros períodos do curso. Dos primeiros períodos. Eu comecei a cruzar uma série de dados produzidos pelo próprio Enad. Porque os alunos que fazem a Enad, alguém fez aqui? Vocês estão muito no meio do curso para fazer. Os que responderam a Enad preencheram também um questionário. Um questionário sobre opinião mesmo, sobre o próprio curso, opinião que não existe. De cara tem cinco alternativas. Ou você concorda com as cinco, ou então você. A maioria eu lia e falava assim, eu sinceramente não encaixo nenhuma das cinco, mas tem que marcar uma e você marca qualquer de graça. Ele inventou a sua opinião. Ou essas ou você é um demente. Enfim. Mas cruzando as respostas a partir das alternativas dadas pela maioria, veja que coisa engraçada. Os nossos concluintes, em termos de nota geral, se fosse o provão, perderia no país para uma única instituição, a UNB. Só os alunos da UNB, os concluintes da UNB, tiraram nota maior do que os nossos concluintes, do Brasil todo. Justiça seja feita. Nós estamos muito próximos, porque a UFMG está muito próxima da gente. Diferença de um décimo. Nós estamos um décimo na frente da UFMG. Temos que agradecer alguém que acertou uma questão a mais. Alguém que chutou certo. Quem tem um perfil mais parecido com o nosso é o FMG. Agora, o FMG ganha da gente um outro item. Se comparar a capacidade de agregação. O que chama de capacidade de agregação? É a diferença entre os que entram e os que saem. Os alunos que entram da UFMG, ou seja, os alunos dos primeiros períodos da UFMG, são piores que os nossos. Por isso a nossa capacidade de agregação é menor. É como se você dissesse, o cara já é muito bom, você soma pouco. Né? Se entra um cara temente, boçal, e sai um sujeito com a nota altíssima, sua capacidade de agregação é imensa. Ninguém tem uma capacidade de agregação 5, que eles chamam de DD. Ninguém tem. Porque curso de direito são, no geral, concorridos. As instituições que têm as melhores notas finais também têm alunos com notas altas na entrada. Então, é difícil ter DD 5. Olha, mas os alunos da UFES deram uma resposta curiosa. Quando você cruza dados, você descobre o seguinte. Os nossos alunos dos primeiros períodos, os mesmos que têm uma média muito alta se comparada com o resto da nação, eles acham que são ou suficientemente exigidos ou muito exigidos nos primeiros períodos. Já os concluintes acham, de maneira esmagadora, que são muito pouco exigidos do curso. Poderia exigir mais. Ou seja, a gente arrocha muito no começo e depois vira festa do meio para frente. A lógica é essa. O engraçado é que esse arrochar, esse exigir muito, que os professores que mais enchem o saco com leitura estão no começo, são justamente disciplinas das teorias gerais. As tais teorias que são fundamentais para o tal do senso crítico. O mesmo senso crítico que não é cobrado de você em concurso. Você já está no sétimo período. Já dá para pensar no seu futuro. Hoje você é estudante. Depois de colar grau, você será desempregado. E aí? Aí você pragmaticamente pensa que você conhece as regras do jogo. Cara, para passar em concurso, o que eu preciso saber é a Santíssima Trindade. Lei, doutrina e jurisprudência. Decorar. Ai, que quem pensar em concurso. Mas quem pensar é decoreba. Decoreba. Decoreba você ser capaz de responder perguntas idiotas do tipo: compare o sistema tributário da Constituição de 88 com a Constituição de 46. Esse caralho nem sabia que tinha tributo na Constituição de 86. Tem que comparar. Quem estuda isso? Qual livro que fala disso? A nota de pé de página do livro do cara que está na banca te perguntando isso. É isso que você tem que fazer. Lê os livros dos caras da banca. Se concentra nas notas de pé de página. Os caras perguntam, são os detalhes, que é para saber se você leu mesmo. O importante não é saber se você sabe, é saber se você comprou e leu o livro dele. Quanto mais senso crítico você tiver, mais chance de ser arrasado no concurso você terá. Você sabe disso, que você não é idiota. Aí dizem, o aluno tem muito pouco senso crítico. Não é que tem pouco senso crítico, é porque você não é idiota. Os dados do Enad mostram que a nossa produção de senso crítico é alta. É alta. Como que ao mesmo tempo você pode ter muito e depois ter pouco? Você não perde isso. Você não perde a experiência pela qual você passou. Já está em você, já era. Agora é tarde. A diferença é que você percebe a regra do jogo. A diferença de um aluno dos primeiros períodos para o aluno do sétimo é que o aluno do sétimo período já está mais inserido no jogo. Ele já está mais tempo jogando o jogo. Ele já conhece as regras que não são explicitadas do jogo. É o hábito do campo. Vocês já estão mais habituados, se essa fosse uma expressão, olha lá, correta, de acordo com Bourdieu, que insiste em criar palavras novas, para não confundir. Mas forçando a barra, você já está mais habituado que ele. Já está mais aculturado. Você entra aqui e começa num processo de fabricação de juristinhas. Você já está muito mais para jurista do que os caras do segundo período que entraram agora, durante ontem. É isso que faz você dizer para você mesmo: vou suspender meu senso crítico, que quanto mais eu usar, mais ferrado eu estou. Você levanta o braço para dizer: não concordo, porque eu sou teu chinês. Como não concordo? História é essa de não concordar. Você leu o livro do Fulano? Você leu o livro do Beltrano? Ora! Não concorda. Quem é você para não concordar? E assim você vai aprendendo que o barato é não pensar. É assim que você alcança posições de sucesso. Você pode se revoltar contra isso tudo e continuar não concordando com tudo. O que ocorrerá com você? Fracasso. É isso que você pensa, você calcula, você vai ver. Você sabe que é melhor, você sabe que pode mais do que aquilo que o saber jurídico exige de você. Ele só exige decoreba. Mas você sabe que você pode mais do que decoreba. É por isso que você se sente pouco exigido. Ainda quando a decoreba é muita. Ainda quando a decoreba é muita. Você sabe que pode mais. Mas ao mesmo tempo você se segure. Você sabe, é a regra do jogo. Isso não cria uma forma de comportamento. Isso não cria uma forma de valorar. Tanto é que você valora. Mas esse fato de filosofia, isso não serve para nada. Está valorando. Tá? E não serve mesmo. Ele não serve mesmo. Porque ele não quer ser utilitário. Ele não quer falar do morro agora para viver depois no futuro. Ele não quer falar do futuro, ele quer falar do agora. Qualquer coisa que fale de você mesmo, do agora, daquilo que você vive, do seu próprio campo, do que você faz, só pode ser inútil. O útil é falar do que você não faz, do que você não é, do que você não vive, do que você não faz. Se você é que não concorda, você é um chinês. Brincadeira. Elas ficam quietas. Não é onde elas ficam, é como elas ficam, quietas. Até o dia em que alcançam uma posição qualquer. E a capacidade de mudança é muito relativa. Muito relativa. O campo muda. São agentes de mudança do campo, sem sombra de dúvida. Mas é mudança lenta. É mudança lenta. É conflitante. Porque existem outras tantas pessoas que ocupam a mesma posição de poder que a sua e que produzem um discurso oposto. E por que a posição de poder que você ocupa é importante? Porque o valor do seu discurso não está nele mesmo, no conteúdo. O valor social de um discurso é proporcional à posição social ocupada pelo porta-voz do discurso. Sacou? Quer ver como funciona? essas mesmas besteiras que eu falo agora, eu falava quando dava aula em faculdade particular. Comecei dando aula na UNIG. A UNIG é a pior universidade, o pior curso de direito do país. Eu não estou exagerando. Eu estou me baseando em notas do falecido Proudhon. Por 4 vezes consecutivas, os alunos da UNIG tiraram a pior média da nação. Cara, você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é você conseguir isso? Proudhon é feito por 100% dos alunos. Olha, eu dava aula lá, não era boicote. Não vem com desculpa de boicote, que não era. Eles iam fazer a prova. Eles só não ficaram 5 vezes em 5 provões, porque numa delas, a Kombi, um carro que levaria as provas mesmo, foi assaltado e não teve o provão. Não teve como aplicar a prova, porque roubaram o caminhão. Você vê como abaixado é um lugar tranquilo. Lá, meus amigos, era uma coisa. Aí eu dizia, Júlio César Pompeu, professor da UNIG, mas ninguém me chamava para nada. O que eu abria a boca para falar era algo. Soava como indigno de ser ouvido. Tempos depois, o professor da UFSC. Aí me chamam com um monte de besteira para falar as mesmas coisas. E todo mundo ouve. O que mudou? O discurso é o mesmo. Só que antes ninguém dizia que eu tinha razão. Agora um monte de gente diz que eu tenho razão. O que eu falo é a mesma porcaria. Só mudou o currículo. Mais nada. Sabe o professor que antes de entrar na sala? Primeira aula, ele começa dizendo os títulos que tem. Sou fulano, eu sou juiz, sou desembargador, sou promotor, porque isso conta. No resto do meio acadêmico, no atrasado, você diz que é juiz, te manda um inferno agora. Aqui conta, que é um direito. Se você fosse biólogo, curso de biologia, dizer que você é cientista e faz pesquisa para a empresa tal, conta para diabo. Aqui é ser juiz. Oi? Nova Iguaçu. Se chamava Universidade de Nova Iguaçu. Aí eles começaram no processo de expansão e mudaram o nome, que é para não ficar associado ao município de Nova Iguaçu. Aí mudou para Universidade Iguaçu. É que nem um cara que chama João Bunda, eles querem mudar o nome, o juiz, é verdade. João Bunda é o nome constrangedor. Qual o nome que você quer? Pedro Bunda. É a mesma coisa. Mesma coisa. Oi? Nós somos, mas há todo um processo social de constrangimento da diferença. Isso é o campo. Isso é o hábito. O hábito e o campo são dois grandes processos de constrangimento da diferença. Porque a diferença, se levada à sua radicalidade, torna a vida organizada e inviável. Você quer coisas que só você quer. O fato é que você não pode querer coisas que só você quer. A sociedade interdita o seu querer singular. É o contrário, a natureza humana seria a diferença. A sociedade cria o igual. Esse criar não é natureza, é artificial. É por isso que o homem socializado aqui é diferente do homem socializado no Iraque. É diferente do homem socializado em outro lugar. Começar pelo sotaque, entendeu? A começar pela forma de gesticular o corpo. Tudo isso é constrangimento social. É uma forma de colocar o mesmo discurso. Eu tomaria cuidado com o conceito homem, porque ele é tão malhado, ele é tão usado para outras coisas, que quando você diz assim, pode confundir as pessoas, entendeu? As pessoas entenderem outra coisa diferente daquela que você quer dizer. É o caso do Bourdieu, que inventava a palavra mesmo, que é para evitar que as pessoas entendessem algo diferente. Tem muitas palavras que são muito malhadas e as pessoas evitam. O humano. Todo mundo fala no humano, no homem de verdade, o homem lá no fundo. Você tem 5 minutos de diferentes para dizer a mesma coisa usando a mesma expressão. É complicado. O dialético é outro. Nem o mundo usa a expressão dialética dentro da filosofia. Para Aristóteles, dialética é uma coisa, para Marx é outra, para Hegel é outra. Aí você fala dialética, o que quer dizer com isso? Tem que ter um tratado para explicar antes de usar a palavra. É por isso que Bourdieu fala em arte de todo. É por isso que ele nem fala em natureza humana. Ele não está nem aí para a natureza humana. Se há uma natureza humana que é pura singularidade, então não é natureza. É isso que ele tem. Humano não é algo natural, humano é algo artificial. É construído. Então vamos fixar na construção. É algo que se tem. Para evitar esse uso de palavras malhadas. Então. A dúvida é essa: quem eu sou lá no fundo, se é que há um eu lá no fundo, e o que está dentro de mim. Não dá para medir até que ponto fazem você é o que fizeram de você e como você seria se não tivessem feito nada com você. Não tem como saber a diferença. Mas existe a sua essência, esse é o problema. Entendeu? Ou nem você sabe. Eu sou o primeiro a não saber de mim. Todo mundo acha que sabe da minha vida. Minha ex, então, sempre sabe. Eu te conheço. Toda ex acha que... Pô, nem eu me conheço, você vai querer me conhecer. Ah, vá pro inferno. Qual é? Bom, está conversando. Ganhou a vez. Como se libertar nessa hora? Como lá no momento se libertar? Há como se libertar. Mas tem um preço. A exclusão total. O máximo da exclusão é a morte. É, só que você pode ser diferente do grupo? Claro que pode. Mas qual é o preço que os diferentes pagam? Está a fim de pagar? Você viu um filme dos anos 70? Você viu um filme baixo, achou barato? Piratas do Caribe, quem assistiu? Gostaram do filme? O cara gostou do filme. Acha Jack Sparrow, apesar de ser meio gayzinho, o pessoal é fantástico. Começa a se inspirar no cara. Vem vestido de Jack Sparrow pra cá pra ver o que acontece. Vem vestido daquele jeito, você vê. No filme, pô, rádio maneira aí. Rádio aí. Vem aqui assim, você vê. Você sabe o preço que você paga? Pode ser? Claro que pode. Quem são as pessoas que costumam peitar mais? Veja a experiência curiosa, cara, feita por psicólogos sociais, que eu vi reproduzida de uma forma muito mais radical no Discovery Channel. Tinha um documentário que era todo baseado em psicologia social. Muito legal, cara. Os caras botaram numa sala 29 atores e um babaca. Quem era o babaca? Um mané recrutado no campus. Quem é pastor da pesquisa? Ganhou um suco de laranja e um cachorro quente. Olha lá o cara. Entra numa sala. Ele acha que os outros 29 foram recrutados que nem ele, por isso ele é um babaca. São atores. Tem que ser ator para dar certo. Aí entra um cara de dialeto. O cara de dialeto põe três traços no quadro. Um desse tamanho, outro que vai daqui até lá em cima. E outro que pega metade do quadro. Traço A, bem simples. Faz uma pergunta muito cretina. Qual dos três traços é o maior? A, B ou C? Ou seja, é uma obviedade a resposta. É algo que independe de dizer, ah, ele só respondeu assim porque ele tinha uma cultura. Não é um processo de cultura. Qual é o maior de três tracinhos? O que é maior? O mastro da bandeira, um palito de fósforo ou um espetinho de churrasco? Essa é a resposta, Dignidade. Estava combinado para todo mundo dizer que era o B. O espetinho de churrasco. Todos os atores combinados. Por isso tem que ser ator. Você tem que dizer isso com a maior naturalidade do mundo. Ele perguntava um por um. O cara abria a boca para dizer. Qual que é o maior? É o B. Só isso? Cachorro quente, eu tô com fome. Meia hora. Papai. Tem que ser ator. Não pode ser aquele cara que diz B, aí olha pro outro fazer. Tem que se segurar, entendeu? Aí vinha lá, B, B, B, B, e todo mundo tratando como obviedade. Foi o B, lá. B, B, B. Meu amigo, 8 entre cada 10 dizem B. 8 entre cada 10. Isso é 80%. É claro que tem 2 sobre 10, 20%, que disseram outra coisa. Isso era o A, que era o maior mesmo. Porque é claro que tem uma porcentagem cretina que de nem A nem B, C. Estão sacando. Todo mundo sacanagem, né? É minha unha. A minha. Mas é irrelevante. Desses 20% também você não pode considerar. Esses 20% é o que a psicologia social chama de personalidade autoafirmativa. O que é uma personalidade autoafirmativa? É o cara que, se tem três pessoas em pé numa sala e duas cadeiras, ele senta numa e põe o pé na outra. Tipo assim, foda-se todo mundo, eu não estou nem aí para ninguém. É alguém que, num discurso mais sofisticado, dirá, investe os seus afetos, não no olhar do outro, mas em si mesmo. Se você for subindo na escala de autoafirmatividade, você chega no narcisista. Se der um passo mais acima, você beira a psicopatia. Aí já entra no campo da patologia, se você exagerar. Ou seja, o nosso grau de autoafirmatividade é variável. Aqueles que são chamados mesmo de autoafirmativos são aqueles que se acham que a opinião dominante, que a regra do jogo, que todo mundo quer que ele faça seja uma coisa, ele peita. Alguns têm mais coragem para peitar. Alguns, de fato, encaram melhor, vivem sendo diferentes, encarando melhor do que o outro. Não que ele não sofra pressão, sofre a mesma pressão. A questão é que as pessoas resistem mais ou menos às pressões. A maioria delas. 8 sobre 10 delas. Esses 2 sobre 10 pagam o preço. E há um limite de cada um. De tolerância à pressão social contra a diferença. Quanto mais radical você subir, veja que quando começa a falar em patologia, o psicopata você associa a crime. Não é? E o narcisismo você já associa a doença. Se você se desvia demais do padrão, nós temos uma forma de classificar os ultradesviantes, ou loucos ou criminosos. Que é para você ver onde chega, até que ponto você pode peitar de fato todo mundo. A grau de tolerância e grau de suportabilidade. Oi? Oi? Normal é, vem de normalis, quadro, regra, o que retifica, o que é igual, o que iguala. O mais normal é o mais igual a todo mundo. Nos corredores da UERJ, onde eu fiz filosofia, a gente tinha até uma palavra, uma expressão. Normalopatia. A gente inventou isso de sacanagem. Pulando o normalpata. Nós dizíamos que o 7º andar era um foco de infestação de normalopatia. Era o andar do curso de direito. E todo mundo andava de terno e gravata. Eram os normalpatas. É que ninguém, essa expressão nem faz sentido, normalpata. Eu numa aula, aluno até da UFS mesmo, aqui numa aula de ética, e quando pega um semestre inteiro, um bloco fica só para a ideia de sujeito. E que entra nesse papo de psicologia, de autoafirmatividade, não sei o quê, mas até que ponto você adere ao campo não, para falar de singularidade, indivíduo, de se há essência ou não há. É, ela dizia, depois de uma aula com muita psicologia, assim, chamei até um psicólogo para ajudar mesmo. Pessoa. Sabe que eu tenho 2 filhos, e os meus 2 filhos eu não entendo, porque eu crio os 2 da mesma forma. Eu trato os 2 da mesma forma. Os 2 até estudam no mesmo colégio, a diferença entre eles é só de 1 ano. Mas um deles, professor, ele tem algum problema, ele é uma peste. Ele não obedece, ele não obedece. Ele brinca o tempo todo, manda fazer, ele não faz, ele não quer. Chega em casa, nossa, ele não fica quieto. O outro é um santo. O outro é um menino maravilhoso, educado, sabe, bem educado. Quando chega de visita, eu mando ele pegar o que ele pega. Ele fica quietinho, sentado, vendo tudo. Eu não sei o que eu faço com aquele meu filho que é uma peste e tal. Você conhece algum psicólogo para indicar? Eu falei, eu lamento informar, mas o seu filho o problema é o outro, é o que fica quietinho. É o que fica quietinho. É que a gente aprendeu que, ó, que menino educado, a gente elogia. A gente elogia. O menino que não faz o que quer, faz o que os outros. Você começa de criança aderindo à sociedade. Começa a imitar papai e mamãe. Alguns imitam até em outras coisas que dizem que não deveriam imitar. Mas imita. É você aderindo. É você aderindo. Desde pequenininho. Porque o custo da não adesão é o abandono. Todos somos meio carentões, assim. Tem um grau de carência. Uns maiores, outros menores. Uns maiores, outros menores. O Winnicott, que é um psicólogo que só trabalhou com criança, achava que esse grau de autoafirmatividade, inclusive de reatividade e violência que pode gerar, tudo depende de como você, na infância, foi se adaptando às frustrações do mundo. É porque a vida é só frustração. Por que só frustração? Porque a criança, quando nasce, tem a ilusão de onipotência. O que é a ilusão de onipotência? Não há diferença entre eu e o resto do mundo. Se não há percepção do eu e do resto do mundo, então eu e o resto do mundo somos uma coisa só. Já viu criança, por exemplo, pegar a lâmpada? É porque ele não percebe a distância. Não há diferença física. Também não há diferença psíquica, nada. Ele chama de ilusão de onipotência. Ele acha que o mundo é ele. A mãe até alimenta isso, porque ele tem fome. Fome. Aí de repente, e dá meia gesticulada, aparece um peito na frente dele. É como se o desejo dele gerasse o peito, como se o peito fosse parte dele. Um dispositivo qualquer que fica, sei lá onde, que aparece. É ilusão de onipotência. Aí um dia ele chora e o peito não aparece. Leva uns 3 minutos para aparecer. Dali que são 3 minutos de infinita angústia. Por que angústia? Porque você está perdendo. Você tinha tudo, era onipotência, agora tem menos frustração. O negócio é que depois de 3 minutos o peito aparece, vem carinho, não chora. Aí compensa. E nisso você vai, a cada uma dessas, se frustrando aos poucos, recebendo doses homeopáticas de frustração. E assim você aprende a viver. Aprende a ser limitado. Quanto mais você lidar bem com frustração, mais apto a viver em sociedade você está. Porque sociedade é um troço que vai te frustrar o tempo todo. O tempo todo. Quando você estuda o campo jurídico, você estuda com os processos de frustração dentro do campo jurídico. Mas é esse o jogo. Você já sabe quais são os critérios que vão te frustrar. Você já se antecipa. Isso é ser prudente. Isso é ser prudente. Você sabe que vai apanhar ali na frente? Então já se prepara. Apanha, mas preparado. Pode até apanhar menos se preparar bem. Isso é prudente. Isso é verdadeiramente determinante de regras de conduta, de um calcular de conduta. Porque se o que você faz é por constrangimento social, lembre-se da primeira aula, se é constrangimento, não é moral, porque precisa ser um constrangimento. Onde haveria espaço para a moral? Quando você antecipa, quando você calcula, na reação ao campo, na diferença, nessa possibilidade de ser diferente ou não. Qual o cálculo do custo-benefício em ser diferente ou não? Em arriscar, em mudar, em transformar o campo? Prudência. É o nome que se dá ao pensar nesse cálculo, a esse jogo. É um jogo de adesão, de antecipação. Talvez o exemplo da criança não bata bem, porque você não se lembra muito bem do que acontecia com você quando você tinha 2 meses de vida. Agora, lembra do primeiro namoro? Primeiro namorado ou primeira namorada? Já passaram do primeiro namorado ou da primeira namorada? É uma pergunta que cabe também a altura de retorno. Porque, meu amigo, se você não passou por isso, depois que acaba, porque o primeiro namoro é aquela história, sabe? É amor romântico mesmo, aquele lá do século XIX, você o ar que eu respiro, sem você eu morro, você acha que morre mesmo. Cara, quando acaba, é um sofrimento, e puta, é um baita sofrimento. O pessoal fica caralho. Mas que, sabe, da vida de gringolar. Da vida de gringolar mesmo. E tem gente que se mata mesmo. Mas o barato é que você sobrevive a isso. Meu amigo, o segundo pé na bunda já não dói tanto. Não dói. Porque você, bem ou mal, criou mecanismos de lidar com essa frustração. Na 17ª você nem sente mais. Garanto. Vamos acabar. Ah, tá bom. Tchau. Se sofrer, só por 10 minutos. Só até começar o próximo programa na TV. Só até a próxima TV. Que é isso, senão você que se acostumou com uma frustração. O humano saudável não é o cara que afirma sua essência, a outra diferença. Isso é só um suicida. O humano saudável é aquele que consegue lidar bem com as frustrações. O homem prudente é um cara que sabe muito bem segurar sua onda, lidar com as suas frustrações. O prudente tem duas coisas: a capacidade de lidar com as frustrações e uma inteligência para perceber o campo. Saber onde está enfiado, ter muita consciência de si mesmo e do lugar onde vem parar. O saber para a preparação do prudente é um saber que precisa estudar o próprio campo. Onde você veio parar, meu amigo? Como é que funciona isso? Quanto mais você compreender as regras do jogo, mais chances de sucesso você tem. A prudência é muito associada à arte da guerra. Porque é uma guerra. É uma guerra. Vários autores que trabalharam tratados sobre prudência, estranhamente, falaram também de estratégia. E bélica mesmo. Bélica mesmo. Uso de cavalaria, infantaria, artilharia, emboscada, traição, sistema de informações, contra-informações, guerra. Por que a metáfora da guerra é interessante? Porque, meu amigo, sociedade é guerra. Direito é guerra. Uma frase famosa do Clausewitz: a política é a guerra continuada por outros atos. Aliás, ao contrário, a guerra é a política continuada por outros meios. Eu prefiro a inversão mesmo da frase. Que a política ou a vida social é a continuação da guerra por outros meios. Estamos todos competindo. Você, como indivíduo, já está competindo contra toda uma sociedade que gera em você processos de frustração. Competindo porque você não quer se frustrar, competindo porque você quer fazer aquilo que quer, aquilo que deseja, quer dar vazão aos seus desejos. Mas para dar vazão aos seus desejos é preciso você encarar o destino, encarar a fortuna. A aleatoriedade de como o mundo reagirá aos seus desejos. É porque hoje esse discurso é muito mais dado, é muito mais aberto. Mas você passou séculos dizendo o oposto, dizendo que sociedade não é competição. O discurso jurídico é muito interessante. Quem são os clássicos da política e quase todo mundo estuda, que está em todo o livro do IPGE, está todo o discurso de direito constitucional? É o contratualismo. O que é o contratualismo? É justamente o acordo. Acabou a guerra. O contrato foi fim à guerra. O Estado moderno ele é pensado como armistício. Antes disso, sequer como armistício era. A ordem posta por Deus. Então, não há competição. A Deus ordenando tudo. O que você chama de competição é só pecado. Mas isso não foi imposto pelo discurso. Esse é o barato da questão. A ideia de que se nós cooperássemos, todos ganhariam mais, é a tese do John Nash, aquele matemático do... uma mente brilhante, assim. É a tese dele, ganhou o prêmio Nobel. Porque afeta a economia. Porque a economia tem muito espaço. Quanto mais competitivo o mercado, mais a economia cresce. Ele provou o contrário. Quanto mais cooperação, mais a economia cresce. É o oposto. Ou seja, só que o problema disso é que significa em cartel. Cartel, né? Olha para o outro lado o que acontece. Por que você compete? Por que você adota o discurso da competição? É porque sempre há dominante e dominado. Não tem jeito. Não tem jeito. Esse é o problema. Para que houvesse não competição, precisa que houvesse sociedade que não houvesse dominante e dominado. Todas as relações têm dominante e dominado. Até em rodinha de amigo. Já reparou? Tem aquela pessoa na rodinha de amigo que quando abre a boca, todo mundo para para ouvir. E tem aquele que, para abrir a boca, tem que ficar meia hora pedindo atenção. Já reparou? Tem gente que é assim. A mesma rodinha de amigos. para falar, pessoal, aqui. Meia hora. Enquanto outros não estão fazendo o menor esforço para chamar a atenção. Quando abre a boca, todo mundo já olha. Esse dominante dominado. Pode até não se sentir como tais, mas são. Tem hora que o cara que tem que chamar a atenção, meia hora se irrita. Eis a competição instaurada. Eis a competição instaurada. A nossa tristeza, a razão nos promete a hipótese de unidos construirmos um mundo melhor. O problema é que a razão nunca conseguiu cumprir essa promessa. Nós nunca conseguimos ver essa promessa de Deus. Todos os nossos processos de união em torno de uma causa deram certo na história da humanidade quando tinha outro grupo unido em torno da causa contrária. A guerra só deixou de ser de indivíduos, só deixou de ser de um grupo contra outro. E cheio de conflitos internos. Direito é conflito o tempo todo. O meu medo é até que ponto o direito é uma máquina de alimentar conflito também. Entendeu? Papel do advogado. Lembra de processo? Quando nasce o processo? O litígio. Quando o processo termina? Com sentença. Acaba com a sentença. Não acaba quando acaba a litígio. Ao contrário, ele pressupõe a existência de lide para existir e para continuar existindo. É para nascer e para continuar existindo. Há uma cultura particular do campo jurídico que cria o hábito do advogado ao lidar com outros fora do campo jurídico, que faz o advogado uma espécie de alimentador de conflito. Um cachimbeiro, se você preferir, numa linguagem mais... Claro, porque mantém. Você procura advogado, é raro o advogado que diz, vamos tentar um entendimento. É raro, são poucos. A maioria diz, vamos processar, porque você estuda processo. Processo é uma grande arte, uma grande estratégia de luta. Luta com ideias, com provas, com autores, com argumentos de autoridade, mas luta. Luta o tempo todo. O problema do advogado, o maior problema do advogado, eu diria, da imagem pública do advogado, do papel da advocacia, é nessa guerra que ele não luta sozinho. Não sei que seja muito mercenário, está pensando só em honorários, o que é bem louvado, e reparta comigo depois. É a quem ele é leal, a quem ele deve lealdade. Ele é leal à parte ou ele é leal à sociedade? Essa pergunta ela faz muito mais sentido quando você pensa na advocacia criminal. Porque na advocacia criminal você consegue um número de casos muito maior em que a vontade do cliente é o contrário da vontade social. O que todo acusado de crime quer? Ser absolvido. O que todo mundo envolvido em todos os escândalos e operações da Polícia Federal querem? Que o nome não apareça mais na mídia, que seja absolvido e fique com a grana. Ele contrata advogado para quê? Para isso, meu amigo. Para isso. Você estuda direito tributário? Sinceramente. Alguém estuda direito tributário para pagar imposto? Para pagar imposto, você não precisa saber direito tributário. Que manda uma cartinha para sua casa. É hoje. O jornal avisa. Esse é amanhã, hein? Olha o carnelhão. Sem falar que você não precisa fazer nada. Já vem mordido na fonte. Você não precisa saber direito tributário para poder pagar tributo. Você estuda direito tributário é para não pagar tributo. É para isso. Quem contrata advogado tributarista é porque não quer pagar imposto. Não é porque quer pagar. Para pagar é fácil. É mole. Não pagar é que é um problema. Então, meu amigo, quanto mais o Estado arrecada, melhor para todo mundo. O tributarista joga contra a sociedade. Não é estranho? O advogado tributarista, se for leal à parte, é leal à sociedade. O criminalista, você defende o estuprador. Você sabe que é estuprador, mas as provas produzidas contra ele são frágeis. Você usa a fragilidade das provas para ele ser absolvido. Esse é o seu papel? Porque há todo um discurso que diz que o advogado é função essencial à justiça. E desdobram esse essencial à justiça presente na Constituição, como dizendo que a missão dele é uma missão pública, uma missão para o Estado, que ele é também alguém que constrói o direito. Como se o processo fosse um embate entre partes, uma guerra entre partes, cujo objetivo delas é alcançar o bom direito. Como se a questão de fato fosse que ambos ali estão discutindo, de fato, o verdadeiro, o bom. Não é o verdadeiro, o bom sentido do direito. Você dobra as teorias do direito ao papel que você desempenha. Se a tese A é boa para o seu cliente, é a tese A que você alega. Se a tese B, amanhã, é que é a boa para o seu cliente, então é ela que você vai alegar. Porque você é leal à parte, não ao bom direito. Tem gente que acha que não, que o advogado tem que ser leal ao bom direito. Não é o troço. Entre lealdades e lealdades, tudo gira em torno de um problema fundamental em todas as profissões jurídicas. O peso moral das decisões e das escolhas. O que eu quero dizer com peso moral? É, quanto mais você for livre para deliberar sobre alguma coisa, maior o peso moral caberá em você. O peso moral está ligado àquela pergunta, botando de uma forma um pouco mais vulgar: mas que moral você tem para ficar me cagando regrinha? Então, você está falando tem moral ou não tem moral? Essa expressão que você usa, tem moral, você aprendeu a chamar, no discurso de Estado, do direito, de legitimidade. Não tem legitimidade para defender, ele pode. Ele pode. O peso moral, ele será quão mais cobrado, quanto menos legítimo entenderem que você é. Há duas formas, portanto, de você se livrar do peso moral. O peso moral é a cobrança. É a cobrança de quem toma a decisão que afeta os outros. Quem é você para decidir sobre a minha vida? É essa cobrança. Que você precisa dizer, quem é você para ser moral? Há duas formas de você aliviar o peso moral. A primeira delas é fazer crer que você não é sujeito daquela escolha. Isso não é moral, também não há peso moral. Não tem o que escolher. A segunda, construir sua legitimidade. Quer ver uma coisa engraçada? Serviço público. O administrador público, em tese, não tem liberdade para nada. A liberdade no campo privado é regra, todos são livres. Só tudo é permitido, né? Desde que a lei não proíba. A lei, portanto, cria exceção à liberdade. Liberdade é a regra. Na área pública é o oposto, tudo é proibido. O que você pode e o que você deve é criado por lei. A discricionariedade é limitada pela legalidade, os papos todos. A lei cria liberdade. A não liberdade é que é a regra. Beleza. Então, eu sou o reitor da UFSS. Eu tenho ato para realizar, eu tenho que realizar de acordo com a lei. O que eu faço? Peço ao procurador-geral da UFSS, o Francisco, um parecer. Seu procurador, eu quero esse ato assim, assado, de acordo com essa lei, eu posso realizar dessa forma? Francisco faz o parecer. O parecer diz, pode. Aí eu faço. Quando eu faço, depois que eu faço, vem o Tribunal de Contas e o Ministério Público dizendo, improvidade, fez errado, não cumpriu lei. A universidade errou e prejudicou outras pessoas. As pessoas prejudicadas entram com ação contra a universidade. Essa ação me prejudicou. O judiciário diz, a universidade errou. A universidade errou, mas quem foi o responsável pelo erro? Aí vai ser o do reitor. O reitor diz, olha, eu só cumpri lei. Por quê? Porque eu pedi um parecer. Eu não sou jurista, sou dentista, caso do Rubinho. Sou dentista, não entendo nada de lei. Por isso eu tenho um procurador. Eu pedi para o procurador um parecer. Ele disse que eu podia fazer isso. Agir de boa fé. Se agir de boa fé, não posso ser punido. Agir de boa fé, porque o meu agir de boa fé significa não ter peso moral nenhum. Porque eu não tinha escolha. Porque eu só cumpri, eu achei que estava cumprindo o direito. Fiz exatamente o que o procurador disse. Ah, então o procurador é responsável. O bastão do Francisco. Aí chega Francisco. Eu sou procurador, eu só emito parecer. Parecer é opinativo. Eu dou minha opinião. E ninguém pode ser punido por ter opinião. Eu não tenho poder de decisão. Ele decidiu porque ele quis seguir. Mas ele podia não ter seguido. Ele não é obrigado. O meu parecer não vincula nada. Não vincula nada. Ele não é punido por opinião. Esse não é punido porque não tem escolha. Francisco não é punido porque tem a legitimidade para ter opinião. O reitor não é punido porque o peso moral é nulo, porque ele se coloca como alguém que não teve escolha. E aí você chega a uma situação estranha, que a máquina é culpada e ninguém é culpado. A universidade fez merda, mas ninguém é culpado. Como é que pode? Como se a máquina funcionasse sozinha, como se os prédios é que pensassem, como se os computadores agissem sozinhos aqui dentro, como se não houvesse ninguém do outro lado ditando nada. E isso funciona para toda a administração pública, toda. É um grande jogo de peso moral. É o caso do advogado. Como o advogado alivia o peso moral dele? O estatuto do AB. Que, pelo visto, vocês já devem ter lido bastante. Reparou que um artigo que diz que no Código de Ética o advogado não pode recusar essa advocacia criminal? Reparou isso? Isso quer dizer que você viola o Código de Ética se alguém chega, advoga para mim na área criminal, você diz não. Não pode recusar. É ridículo, você sabe que as pessoas recusam. Eu não sou criminalista, é melhor procurar outro. Quando você é advogado criminalista, fica mais difícil. Eu trabalhei no escritório da advocacia criminal, estagiário. Eu era escravo do negócio. Tomava chicotada sextas e quintas, para ficar esperto. O advogado, um dia aparece um cara lá, que era acusado de matar 3 delegados de polícia, cara. 3 uma vez, isso pode. Só advoga pra mim, o cara tinha grana. Seu mandante de um triplo homicídio. Cara, a polícia odeia quem mata policial. Se você advoga pro cara que matou 3 policiais de uma vez, todos os favores que você tem de delegacia acabam de uma hora para outra. É roubado advogar pro cara. Mas ele não dá para dizer não. Advogados que dizem não são os não criminalistas que dizem, olha, tudo bem, eu não posso me recusar, mas ele também tem o direito a uma boa defesa técnica. Eu não sou apto a fazer uma boa defesa técnica. Renuncio para o bem dele. Não é sua escolha. Peso moral nulo. Por isso não pode ser responsabilizado pelo Código de Ética. Já o criminalista não dá para dizer que... Ainda mais quando você é criminalista consagrado, tem outro que domina a melhor técnica. Você tem 5 livros no mercado, meu amigo, que história é essa? De direito penal. Um só sobre homicídio. Então vá para o inferno aqui você. Qual era a estratégia? Cobrar um preço absurdo. Porque, óbvio, só tem tabela de mínimo, né? Não tem máximo. Só advoga? Claro. Quanto o senhor cobra? Olha, pela consulta, 5 mil. Para a causa, 500 mil reais. Se obtiver, adiantado, se obtiver sucesso, outros 500 mil. Mas isso é um dinheiro absurdo. Sinto muito, mas é o que eu cobro. O senhor pode procurar o seu advogado, eu até indico outro. Esse cara é riquíssimo e foi parar com o defensor público. Defensor público. Ninguém topou. Quando era muito conhecido, quem não topava era ele. Os advogados conhecidos tinham mais a perder do que ganhar, cobrando honorários do cara. Se for, se o cara pagar mesmo 1 milhão, beleza, quem você se aposenta? Que no que depender da delegacia, é melhor você não voltar mais para a sua profissão daí para frente. Está ferrado. Está ferrado. É uma forma de você afastar o peso moral. Estou cobrando, você aceita se quiser, gente. Estou cumprindo regras. Esse jogo do peso moral que é interessante. O Estatuto da OAB coloca essa regra de você não poder se recusar, porque assim nenhum advogado criminalista pode ser acusado de tê-lo. Nenhum advogado criminalista pode ser moralmente acusado de e você que fica aí soltando bandido? Eu não solto porque eu quero. Eu solto porque o estatuto manda eu fazer. Eu não tenho escolha. É para isso que serve aquela regra. Regra que você sabe que não é cobrada por vários mecanismos. Não tenho capacidade técnica, estou atolado de trabalho. Você pode fazer a pesquisa no AB. Que há um só advogado em qualquer conselho de ordem do país que responda no conselho de ética por ter se recusado a advogar criminalmente. Não há. Não há. É porque isso não serve de fato para ser aplicado como parece que é para ser. Ele só serve para aliviar o peso moral do advogado. Mas ele cumpre a função pública e regulamentada por lei, da qual ele não tem escolha de fazê-lo. É que nem um policial que vai cumprir ordem de despejo. Vê a família pobre sendo despejada. Ele não gosta de fazer. Ele odeia fazer isso. Então você não tem escolha. Não foi ele que entrou com a ação, não foi ele que deu a ordem. Está cumprindo o papel dele. É o preço. É o preço. O preço de ser policial é fazer coisas que às vezes você não quer. O preço de ser advogado é fazer coisas que às vezes você não quer. Tem juiz que olha pro cara e diz assim, pô, tem cara de culpado, eu conheço esse filho da São Pilantra, por mim ele morria na cadeia. Mas eu não tenho prova para condenar, não posso. É o peso ser juiz. Faz o que quer também. Tem que segurar a onda. É o peso. Esse peso moral aponta para onde? Qual é a missão? Qual é o papel? Caso Suzano Richthofen. Um caso muito curioso, porque o advogado Suzano Richthofen cometeu o pior dos crimes que um advogado pode cometer. Mentir pro Fantástico. A imprensa não perdoa. A imprensa não perdoa. Você viu o advogado que fez merda? O advogado Vavá. Nota-se logo que o cara é despreparado. O Vavá. Eu acho até que pesa pro absolvição dele. Como o próprio advogado diz, Vavá, o cara se implode. Então se implode, contratou um idiota para advogar para ele. Não sei se ele entende alguma coisa de direito, mas de mídia não entende nada. Mídia, meu amigo. Para o assunto se manter na mídia. E quanto mais fica na mídia, pior pro Vavá. Para o assunto se manter na mídia, tem que ter fato novo. Por mais chocante que ele seja, não dura tanto sem fato novo. Qual foi o fato novo que apareceu na história do Vavá? O cara criou o fato novo. O advogado criou o fato novo. Deu uma entrevista catastrófica que permitiu com que o assunto que parecia morto no sábado revivesse no domingo, e no domingo significa fôlego por pelo menos. Da mídia por 24 horas, do público por 48, porque você comemora, fala na terça do que você viu na segunda. Fora o jornal impresso, e aí vai, Sai só na terça, hein? Meu amigo, é assunto até quarta-feira. Se ele ficasse quieto, prestava um serviço muito maior. É claro que para a sociedade ele prestou um grande serviço, quando falou merda na imprensa. Nós adoramos, do outro lado, quem quer ver Vavá fudido. Mas para quem quer ajudar o Vavá, fez merda. É um ignorante de mídia. Quem conhece só o direito, não conhece nem mesmo direito. Para advogado, tem que saber onde você está pisando, meu amigo. Tem que saber qual é o meio. Ora, caso que a senhora Richthofen, o advogado chega e orienta a cliente. Minta! Minta! Diga que está muito triste. Chora! Infantilize-se! Bota a pantufa de coelhinho. Fala tipo neném. Eu não quero mais dar entrevista. Fala isso. Ele conhece mídia. Estava chegando o dia do julgamento. Ele sabe que não adianta, porque o julgamento já é fato para a mídia. Ele só, portanto, criar uma contra-mídia. Nisso ele foi esperto. Diferente do advogado Vavá. Vamos tentar criar o fato. Só que ele esqueceu do microfone. Esqueceu do microfone. Aí o Fantástico gravou o cara aí. Minta. Resumido é isso. Minta. Aí no dia seguinte aparece o presidente da OAB de São Paulo dizendo, o advogado errou. Ao orientar o cliente a mentir. Por que que errou? Vem cá, mentir não é um direito acusado? Você não aprendeu a chamar esse campo da defesa? Você é advogado, orienta o cara a ter a ampla defesa? Então você não tem que orientar o cara a mentir? Orientar a mentir bem. O problema é ficar quieto. Das duas, uma. Era mais jogo para a defesa abrir a boca. Mas se for abrir a boca, tem que mentir. Se o advogado é o que fala pouco, os direitos que o acusado tem no processo, o advogado tem o dever de orientá-lo quanto ao uso do direito que tem. Ele tem o direito de mentir. Se ele tem o direito de mentir, o advogado tem o dever de orientá-lo quanto à mentira juridicamente útil, no caso. Isso é dizer que o advogado é leal à parte. Porque se ele fizesse o contrário, vamos ver o advogado, né, o super sincero lá do Michelangelo Guimarães. Ele como advogado. O advogado vai dar entrevista. Olha, ele matou mesmo, mas eu disse, foi mentira que viu. Você está fodido. Você, advogado, chega para o cliente. Olha, me dê todo o papelado que você tem. Eu quero que você me dê tudo que você tem que possa servir de prova contra você. Porque eu tenho que estar preparado no tribunal. Tá bom. Aí o cara te entrega um monte de papel que prova fraude tributária. Prova que, de fato, o seu cliente, que é acusado de crime tributário, cometeu crime tributário. Aí o que você faz? Chega no juiz e apresenta as provas. O juiz está aqui, ó, ele me deu uma papelada, toma aí. E acaba de poder com ele. Sabe o que o juiz faz se você fizer isso? Declara o réu indefeso e comunica para o AB para você respondendo o conselho de ética. É que quando foi para a mídia, para o Fantástico, o presidente do AB, que também é advogado, que quer saber com a sociedade, não quer perder cliente, quer dizer ser homem honrado, ele chegou e disse, errou ou mentiu. Não errou não. Meu amigo, nem a OAB ficou do lado do cara. Nem a OAB. Os advogados foram os primeiros a abandonar o coleguinha de profissão. Grande lealdade, hein? É porque há essa dissonância entre o advogado é leal à parte ou leal à sociedade. Eu acho que há algo na advocacia criminal que permite dizer que ser leal à parte é ser leal à sociedade. O que diferencia o fuzilamento de Saddam Hussein do julgamento de Saddam Hussein? Quando eu digo fuzilamento é porque não foi fuzilado, mas podia ter sido. Você é um soldado americano do Iraque, encontrou Saddam Hussein dentro do buraco. O que custava dar uns 3 tecos na testa dele ali? Está em guerra mesmo, em guerra todo mundo mata, ninguém assassina. Ele reagiu. Qual o problema? Está em guerra mesmo? Abriu o buraco, eu não sabia o que tinha. Joguei primeiro a granada, depois entrei. Aí que eu vi. É inclusive boa técnica de você invadir cada mata. Primeiro a granada, depois você entra. Matei sem querer. Qual é a diferença entre você executar o cara sumariamente e julgar? É que no julgamento tem defesa. Na execução sumária, não. A execução sumária, todo mundo diz, é ilegítima. No final do julgamento, você fuzila do mesmo jeito. Mas aí ninguém reclama. Porque você reduziu o peso moral da sua execução. Por quê? Porque você tem direito de voz. Amigo, quanto melhor for a defesa, quanto mais livre for a defesa, quanto mais bem feita a sua defesa, mais a condenação é legítima. Mais a condenação é válida. Só tem que reclamar, né? Você teve uma boa defesa. Não vem com essa, não. Se a defesa for mal feita ou nula, ele tanto pode reclamar, porque tanto a defesa é moralmente pesada que ela chega a ser nula. Como o cara no tribunal do júri entra dizendo, os tiros que foram dados, meu cliente é acusado de homicídio, é acusado de matar a esposa. Veja, foi um mero acidente que aconteceu, senhores jurados, disse o advogado. Meu cliente estava apenas limpando uma arma. Ele só cometeu a imprudência de limpar a arma carregada. Com a arma pesuntada de óleo, escorregou da mão dele e disparou. Aí o promotor intervém. É? O famoso a parte. Mas a vítima foi morta com 5 tiros. E o advogado? É porque a arma quicou 5 vezes. Cada kick dava um disparo. A arma era um revólver. Se você já mexeu com um revólver, meu amigo, mas um revólver. Vá lá. Se não tiver uma travinha no cão, dá até para dizer que bateu uma vez e dispara. Mais 5, tem que girar o tambor. Vai girar o tambor, meu amigo. Tem uma pressãozinha. Sabe? Não, é impossível. Para o advogado, a tese era, a tese de defesa. O revólver caiu no chão, quicando 5 vezes. Cada uma das vezes em que ele quicou, deu um disparo. E cada um dos disparos acertou a vítima. 2 tiros na cabeça e 3 no peito. Ô, revólver, pão! Quero comprar um desse. Vem 5 me assaltar. Eu só levo no chão. cara, um de cada um, na testa, tá, tá, tá, tá, tá. Não foi nem certo isso na defesa, só lá, ele fez sozinho. Marca boa, eu vi no júri que aconteceu isso, eu comprei o mesmo. Eita, arma boa, hein? Bala até mediada. O juiz começou a olhar isso. O auditório tinha estudante de direito fazendo prática, aquele negócio de encher caderninho de prática, caindo na gargalhada. O juiz parou na hora o julgamento. Olha, isso é defesa. O réu tem direito a uma defesa. Tem direito a defesa. Isso não é defesa. Qualquer outra defesa seria mentira também, porque a verdade é que ele pegou e deu 5 tiros. Descarregou a arma em cima da mulher. Isso é a verdade. Dizer a verdade também é declarar o réu indefeso, dá na mesa. Foi jurado, foi acusado, ele deu 5 tiros, 2 na cabeça e 3 no peito, porque é corno. Corno. Isso é a boa defesa, então. A lealdade que se cobra. A lealdade que faz de fato ser responsabilizado dentro do AB, perder emprego de abacuado, perder carteirinha, é ao cliente. Mas a lealdade ao cliente, ela também é boa para a sociedade, porque legitima a acusação. Eu diria até que é cruel às vezes. Às vezes é cruel. Na medida em que todo o sistema faz com que invariavelmente seja impossível você absolver aquele camarada. Caras que mataram o menino lá no Rio. Você acha que alguém consegue absolver? Seja lá que prova tiver ou deixar de ter. Eu não sei nem se de fato foram eles, mas o fato é que se foram, não dane, sei que esses caras estão condenados e não há nada que você possa fazer. Ainda que você seja o maior dos advogados do universo, você não consegue. É impossível, é impossível. Qual é o seu papel ali, então? É só o de legitimar mesmo. É só para todo mundo ficar com a consciência tranquila. Não fizemos a mesma coisa que fizeram com o garoto. Nós demos chance a eles. Que chance? Talvez a chance que eles têm de ser condenados. Tudo bem, condenação. Bom, tem gente que acha até que é pior do que a morte. Porque a morte, pelo menos, vai rápido, né? Agora, a prisão dura um tempo. É uma encheção de saco. É um momento da vida entristecedor que dura um certo tempo, né? Sou menos cruel do que eles, que dei chance de defesa. O advogado, em sendo livre para defender, em podendo orientar o réu a usar todos os direitos que ele tem, inclusive de mentir, não faz dele um ser amoral, não faz dele um ser imoral, não para uma ideia de prudência, ao contrário, faz dele um ser moral e que ainda presta um serviço à sociedade, que é o de legitimar a condenação, que é o de converter linchamento, o de converter homicídio, se fosse pena de morte, né, em direito, em coisa legítima. Estados Unidos, que mata o cara frito na cadeira elétrica, qual é a diferença de matar o cara frito e dar um teco na cabeça dele? O cara mata uma pessoa dando um tiro na cabeça, é condenado à pena de morte. Não é da morte que você tem raiva, é dele. É dele. Aquele papo cretino também. Da advocacia criminal, você não defende o crime. Você defende o acusado. O crime é horroroso. Tal. Meu amigo, ninguém. O crime não é horroroso. Aqueles caras lá de São Paulo que queimaram a família inteira dentro do carro. Roubaram a loja e tacaram fogo, porque um deles tinha trabalhado na loja e a tia tinha reconhecido, e aí ia dar merda. Mataram as testemunhas, tacando fogo. No dia seguinte, uma multidão na porta querendo linchar. Qual é a diferença de crueldade entre matar alguém queimando e matar por linchamento? Então as pessoas que estavam ali querendo linchar não odeiam o crime, não odeiam a violência, não odeiam a morte cruel, não odeiam a crueldade. Odeiam aqueles caras. Odeiam aqueles caras porque mataram gente querida. Gente querida. Só que falando assim, parece barbárie pura. Mas quando eu boto um advogado advogando para pessoas não queridas que mataram gente querida, eu posso até matar o cara depois e não digo que isso é crueldade. É só um jogo simbólico, um jogo de arremesso de peso moral de um lado para o outro, até que ninguém seja moralmente responsável por cometer exatamente os mesmos atos que outros cometem. outros que são totalmente condenáveis pelos atos e punidos por isso. A esse jogo nós chamamos de direito penal. Direito penal. Criminologia, que é um estudo interessante, ele estuda como esse discurso é criado, como o peso moral é distribuído. Não é legal? Toda profissão tem seus problemas, o advogado é esse. A lealdade. A quem ele é leal? Qual é o seu tipo de lealdade de um lado e qual é o seu outro? Tem um livrinho, tipo, eu sou avesso, eu devia ter trazido. É chamado Advocacia Estratégica. Livro horroroso. Olha, eu tenho esse livro que eu não comprei, eu ganhei. Vem a editora aí oferecendo livro, olha qualquer coisa que possa ter a ver com a disciplina e peço. Alguém na editora da FPT é dado graças a Deus, porque é o tipo de livro que ninguém compra. A Advocacia Estratégica trazia uma tabela dizendo vantagens e desvantagens de ser advogado. É muito legal. Vantagem, prestígio social. Desvantagem, a imagem do advogado na sociedade. O outro tem prestígio, a imagem está arranhada. Decida aí, meu amigo. A tabelinha dele não decidia nada. Ele falava, ao mesmo tempo, na mesma tabelinha. Um dos mais idiotas que eu já vi na minha vida. A OAB luta para que a sociedade, eles dizem, entenda o papel do advogado. É que para bem entender o papel do advogado, é preciso dizer que o papel do advogado é legitimar a condenação dos outros. É isso. É isso. Legitimar a condenação dos outros. Ah, bom, aí sim. Mas o advogado também não é aquele cara que quer dizer que ele é alguém que legitima a condenação dos outros. O advogado mantém o seu status, o seu papel social, porque diz nobre causídico, lutou pela justiça durante tantos anos, um guerreiro do justo e tal. Sempre fala da justiça. Quem luta pela justiça, logo a lealdade dele é para com a sociedade. A lealdade dele é para com o bom direito. Tá bom. Não, mas também porque eu queria viver pra sempre. Porra. E muito mais gente morrendo no SUS, mas é que o SUS só morre gente conhecida. A Dive já teve grande médico, tratou o Tancredo. Morreu. Dizem por erro médico ainda, dos Estados Unidos. Tem um papo aí que foi erro médico. Na hora de costurar o intestino do cara. Costuraram a parte do intestino na barriga. Deu um nó, o intestino se rompe, porque cocô não passa. Resumido aí, tem outro nome mais bonito pra falar, mas não dura isso. Você costura, aí trava o intestino. Cocô vem querendo passar. Estômago tá pressionando. Movimentos peristálticos pra baixo do intestino. Já tá meio rompido, que já tem um buraco no intestino que é pra costurar junto com a sua pele. Aquele buraco só acaba de romper com a pressão. Quando rompe, vaza cocô dentro de você. O nome bonito de vazar cocô dentro de você é septemia. É uma infecçãozinha generalizada. Aí quando tem infecção generalizada, ferrou. Não há bactrinque de gente, né, amigo? Não é antibiótico que resolva. Daí é só uma questão de tempo. É tratar sintomas, tentar combater infecções e torcer para não piorar. O cara já é meio idoso, aí pronto. Dizem que foi isso. Grande médico, famoso por quê? Isso é virtude. A sociedade faz o virtuoso. Ser virtuoso pressupõe ter sucesso. Pressupõe agir de forma tal a estar mais próximo a uma eficácia. A virtude é medida por eficácia. É uma busca de eficácia. É claro que o que você chama de eficácia varia. Varia. Eu entrei para o curso de direito. E o que eu fiz dele? Virei professor. Tem gente que acha que isso é fracasso. Para eu que escolhi áreas outras que não, penal e dogmática e tal, é outra história. Eu jogo um jogo diferente. No fórum dizem que eu sou um fracassado. No meu acadêmico dizem que eu sou um cara de sucesso. Escolham aí. O grupo que você aderir me coloca numa posição ou não. É porque quem faz concurso de sucesso é tão bom assim, porque não fez concurso. Já parou para pensar na hipótese de eu nunca querer. Eu nunca quis ser juiz. Eu nunca quis ser promotor. As poucas vezes que eu pensei na hipótese é no fim do mês. Assim que vem o salário, eu desisto. Não dá. Não quero, não gosto. Não é? Já no meio acadêmico, a história é outra. Um dia eu ando no campus, do nada. O telefone toca. Era editora objetiva. Nós queremos que você faça um livro para a gente. Eu fiquei pensando, tem tanta gente com dificuldade para publicar o que escreve, fica batendo com um livrinho de editor em editora. E só porque eu dou aula na UFRGS, na Casa do Saber, ligam para mim para pedir para que querem que eu escreva. Não é o oposto? Para uns fica fácil, para outros fica difícil. É porque é o jogo que eu jogo. É o jogo que eu jogo. Diz que eu sou um virtuoso acadêmico. Já se você perguntar para um juiz, é provável que eu seja um idiota. Um amigo meu que gosta muito de mim, ele diz: sou um cretino. Se você dedicasse metade dessa sua capacidade de falar a merda que você tem no direito, você era uma grana fodida divulgando, seu palhaço. Quanto mais os homens se xingam, mais se gostam. Esse cara deve me amar. Quem me xinga tem que eu me entendo por jeito. É um elogio, entendeu? Só que eu não tenho saco para advogar, né? Nem para isso eu tenho saco. Eu não sei nem onde está a minha carteira da OAB. Eu não pago a ordem há 7 anos. São 7 anos de calote. Eu nem voto na ordem, eu não sei. Me chamaram para ser conselheiro da OAB 2 vezes, cara. Aqui no Espírito Santo, eu disse: não dá, minha OAB é do Rio. E no Rio. Porque quem ganhou a chapa agora eram os meus colegas de faculdade, cara. É a minha patota. São os caras que ganharam. Pô, tu não quer ser conselheiro aqui não? Tem que ser alguém que trate bem com o negócio de ensino e tal. Eu não pago há 7 anos anuidade. Porra, cara! Tu nem votou na gente? Não. Tu acha que vai pegar avião só pra votar em você? Não ferra. Não. Recusei os dois. Não é? Que nem trato para isso eu tenho. O meu acadêmico tem esse problema do direito. É porque ele é híbrido. São dois campos que se misturam. E é por isso que você tem dois discursos. Professores dizendo, o importante é a teoria. Professores dizendo, na prática a teoria é outra. Os dois não se entendem. São dois grupos mesmo. São dois grupos. e que definem teorias próprias, e montam teorias, e você vive no meio da esquizofrenia. É porque o meu acadêmico não é puramente academia. Também o campo do direito não sobrevive sem academia. Os dois se misturam e se entendem mal. Se entendem mal. Um diz que o outro é fracassado. Um diz que o outro é fracassado. Quem é do meio acadêmico também diz que é juiz, né? Medíocre. Consegue produzir um pensamento que preste. É assim que o jogo é feito. É assim que o jogo é feito. Durma-se com barulho mesmo. Outros campos também têm isso. Outros campos também têm isso. Geralmente os campos ligados à atividade profissional. Isso acontece na história, por exemplo, que é a grande posição de dominante para quem faz história está na universidade estudando história. Não tem outra opção. Filosofia ainda, não tem outra opção. O grande campo é o cara que está ali falando para você, os dois se confundem. Por isso o peso moral deles no campo é muito maior. Dos juristas não. Os professores têm pesos morais sempre relativos. Sempre tem um detonando o outro. Sempre tem um detonando o outro. Não é divertido? Você não se anima quando você descobre onde você veio parar? Não está cara de angústia, não. É por isso que a aula de ética fica no sétimo período. Mas a gente já começou desviando um pouco a trajetória e nosso próximo encontro a gente começa um pouco dele de novo, só para falar de juízes e promotores, desses dois campos particulares, e emendar com a teoria do direito, que mesmo a teoria do direito se presta a um problema muito mais da instituição do campo social dos juristas do que propriamente de uma ideia de justiça metafísica e coisa parecida. Como que essa discussão de razoabilidade, etc, etc, acaba gerando consequências na ética mesmo. Beleza?